ninguém irá te dar. Não diga adeus, eu sei. Pelotense, 9h04. ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. Na Pelotense, notícia de hora em hora. Giro Internacional. Daniela Franco. Paris, 17 de agosto de 2023. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. 62 trabalhadores humanitários foram mortos no mundo desde o início deste ano, denunciou a ONU hoje por ocasião do Dia Mundial da Ajuda Humanitária, comemorado em 19 de agosto. O Sudão do Sul continua sendo o país mais perigoso do mundo para os trabalhadores humanitários. Até o último dia 10 de agosto, 40 ataques contra trabalhadores humanitários mataram 22 pessoas no país. O Sudão chega ao logo depois, 17 ataques deixaram 19 mortos desde o início deste ano. As duas nações são seguidas pela República Centro-Africana, Mali, Somália, Ucrânia e Iêmen. Na Espanha, Francina Armengol foi eleita nesta manhã como presidenta do Congresso dos Deputados, indicada pelo Partido Socialista. O resultado, obtido no dia da posse de deputados e senadores espanhóis, representa uma vitória para a esquerda em meio a um cenário incerto sobre quem será o próximo primeiro-ministro do país. O rei Felipe VI deve se reunir com Francina Armengol ainda hoje e, posteriormente, convocar um candidato que será responsável pela formação do governo. O Conselho Nacional Eleitoral do Equador aprovou na noite de quarta-feira, por unanimidade, o nome do candidato que vai substituir o centrista Fernando Villavicencio, assassinado na semana passada em Quito. O jornalista Christian Zurita vai ser o novo representante do movimento Construi no primeiro turno das eleições presidenciais que vão ser realizadas no domingo. No Havaí, o balanço de mortos nos incêndios na ilha de Maui foi revisado na quarta-feira para 110 óbitos. As autoridades locais também revelaram ontem que as sirenes de alarme não foram utilizadas para avisar a população do incêndio. Segundo Herman Andaya, responsável da agência encarregada da gestão de crises no Havaí, as sirenes são utilizadas principalmente para os tsunamis, o que poderia confundir a população. No Canadá, moradores de Yellowknife, uma das principais cidades do norte do país, receberam a ordem de deixar suas casas até essa sexta-feira devido ao rápido avanço dos incêndios que devastam a região. A ordem vale para cerca de 20 mil pessoas. O Canadá contabiliza atualmente 230 focos. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Na Pelotense, notícia de hora em hora. Aviso de utilidade pública. O Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas necessita com urgência de qualquer tipo de sangue para repor o estoque. Sua doação é sempre bem-vinda. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Praça Piratininho de Almeida, 53. Doar sangue é doar vida. Apoio Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Apoio Arrozeira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Mande um WhatsApp 53984-311-620. Música, reivindicação e sua participação com os melhores locutores da região sul. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A noite é nossa. Com Paulo Couto. Fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. É isso, a rádio que todo mundo ouve prossegue com A Noite é Nossa por aqui. Agora são 21 horas e 11 minutos. Vamos adiante então, né? Na noite da quinta-feira. Claro. Boa noite, amigo Urânia, como vai? Quero homenagear também Dona Tereza com Jair Rodrigues, Majestade o Sabiá. Ah, ela gosta dessa aí, é mesmo, né? Feliz aniversário, parabéns. Que venham muitas outras primaveras, sempre com muita saúde, felicidades, vibrações positivas, com seus filhos, netos e todos os amigos que a amam. São os sinceros desejos, com carinho e amizade, dos irmãos Ivan e Urânia. Agradecido, Paulo e esposa, tudo de bom. Que a gente retorne com Deus para casa. Obrigado. Gratidão por todos os funcionários da Rádio Pelotense. Que nada, amiga, merece, tudo de bom, viu? Oi, Paulo, é a Mariana, sigo te ouvindo, Rio de Janeiro. Queria dedicar Nelson Gonçalves para a avó Enilda e dizer que adoro o programa. Vamos logo para a FM, nada de o programa acabar. Pois é, amiga. Que bom que fosse, né? Tão fácil, não é bem assim, mas temos que esperar. Bom, a amiga Isabel Madeira nos ouve na Coabipel. Boa noite, obrigado. Quero ouvir Moacir Franco para a avó Tereza pelo aniversário, né? Isso, muita saúde e paz para ela, claro. E abraço para todos os demais ouvintes também. Valeu, amiga, tudo de bom. Então, cantam por aqui Jair Rodrigues e o Chitãozinho, a música da Roberta, Majestade o Sabiá. Nelson Gonçalves, Quando Eu Me Chamar Saudade. E Moacir Franco, Dona Tereza gosta muito dessa, A Balada das Mãos. Pelotense. Formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora

Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Select Telecom Comunicação Empresarial. Centrais telefônicas para sua empresa ou condomínio. Trabalhamos também com sistema de CFTV. Fale conosco no fone WhatsApp 53981612828. Venda, instalação e consultoria voltado à comunicação fixa e móvel para a sua empresa. Select Telecom. Entre em contato agora. Estamos esperando sua ligação. 53981612828. Orçamento gratuito. Quer impressão com qualidade, assistência técnica e diminuir os custos de sua empresa? A Casa das Impressoras tem a solução. Locação e venda de impressoras, assistência técnica autorizada e toda a linha de suprimentos para máquinas laser de diversas marcas. Tudo com preços e condições imbatíveis. Casa das Impressoras, a solução mais eficaz e econômica para a sua empresa. Rua Conde de Porto Alegre, 402, Centro, fone 3302-7633. Acompanhe neste sábado, das 7h30 às 9h, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul, sempre perto de você. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve. Paulo Couto, a noite é nossa. Pois é, aí vamos adiante, agora 9h26, 21 horas, 26 minutos. Temperatura lá fora, 16 graus, 4 décimos. Hora da gente ouvir mais músicas por aqui. Então tá bem. Agora, pedida da amiga Cristina do Arroio Grande. Boa noite, Cristina. Boate azul para a vó Tereza. Feliz aniversário. Então tá. Obrigado em nome dela. Tudo de bom, gente amiga aí. Na cidade de Simpatia, o Arroio Grande. Bem. Depois, boa noite, gostaríamos de ouvir a Fafá, Ave Maria, dos seus andores, especialmente para a vó Tereza em Rio Grande e todos os aniversariantes da semana, rogando a Deus que derrame muitas bênçãos sobre as suas famílias. Parabéns, muitas felicidades a todos os ouvintes, amigo Álvaro Ribeiro, Dona Eudília, no bairro Cidade Conosco. Boa noite, Dona Maria Helena, nos ouvindo em Pelotas, obrigado, tudo de bom, viu? Por enquanto, sem notícias, tá, amiga? Isto. Amiga Mari, nos ouvindo no Uruguai, buenas noches, Mari, oi, com todo mi carinho, para mi divina avó Teresa, deseando-lhe feliz cumpleaños para ella, cante Zé Augusto, meu primeiro amor. Deus te bendiga, avó. Abraços a todos. Amiga Mari, desejando para Dona Tereza pelo aniversário, então, a música de José Augusto, que vai cantar por aqui, meu primeiro amor. Antes tem Bruno e Marrone, então, e também Fafá, que canta com Agnaldo Rayol. Então, tá bem. É, Ave Maria. Dona Tereza gosta de ouvir essa também. Aí está. Pelotense. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite estava comigo,

resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Sábado tinha dinheiro pra te levar ao cinema, onde com medo pegava tua mãozinha pequena. Nossos castelos de areia, sonhos perdidos no ar, jogo de bola de meia e um refrigerante no bar. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Larará. Noite é nossa. Pois é, e vamos adiante então, né, com A Noite é Nossa por aqui, daqui a pouquinho loteria então. Pois bem, vamos conferir o que temos nessa tela do WhatsApp para essa gente amiga. Aqui o seguinte: boa noite, Paulo Roberto Couto. Boa noite, homem da noite é nossa. Audiência absoluta, obrigado. Pelotense, a certeza da melhor música. Hoje vamos de Roberto Carlos, Você Já Me Esqueceu. Antônio Chaves, abraço Antônio e família. Tudo de bom, cara legal. Uma boa noite realmente, viu? Boa noite, Paulo Couto e família da Noite é Nossa. Abraço a todos. Música com os Monarcas, O Vento. Jacques da Vila Princesa, abraço amigão. Tudo de bom aí você e todo mundo na Vila Princesa. Leomar Colônia Osório, boa noite. Para a vó Tereza, o fogão de lenha. Felicidades pelo aniversário. Tudo de bom, Leomar e Marileia, lá da Colônia Osório, onde nos ouvem todas as noites. Muito obrigado, viu? Isso aí. Depois quem é aqui... É a amiga, boa noite Paulo, boa noite, adoro ouvir seu programa, é maravilhoso, obrigado. Quero, se possível, música como Vando, para meu marido Orlando, sou a Gilce da Zona Norte. Boa noite Gilce, tudo de bom você e o marido, todos da família, abraço, muito obrigado, viu? Alô, amigão, quanto tempo, Paulo Couto, toca Vanderlei Cardoso. É o Zé Luiz da Venda Nova do Imigrante, lá no Espírito Santo. Bonito aqui o perfil, imagem da pousada Bela Aurora. Muito bom, um abraço, amigão. Uma boa noite por aí, amanhã um bom dia realmente, viu? Muito bem, agora o Márcio me avisa que a corujinha pousou na Corrida do Ouro. Ora, a galera aguarda roendo as unhas para saber que número deu, né? Então vamos lá. O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. Pois é, galera ligada aguardando. Vamos conferir então. Alô, Márcio, boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, Paulo. Então, tá começando o trovão de novo. E aí é, vem verdade. Mais água, né? Mas, e, ó, deixa estar. Deixa estar. A galera quer saber agora dos números da sorte. Então, Márcio, em nome da Corrida do Ouro, nos diga, por favor, o que é que deu? Sexto prêmio, 3.272.272. Quinto prêmio, 1.612.612. Quarto prêmio, 3.948.3.948. Terceiro prêmio, 6.822.6.822. Segundo prêmio, 2.490.2.490. Primeiro prêmio, 8.400.8.400. Então tá, Márcio. Obrigado, muito boa noite. Boa noite. Até mais. Márcio, volta amanhã. Amanhã eu não volto, né? Folga, tá vendo? Mas o Márcio volta amanhã com os números da sorte. Por hoje foi isso que deu. Sexto prêmio, 3272. Quinto prêmio, 1612. Quarto prêmio, 3948. Terceiro prêmio, 6822. Segundo prêmio, 2490. E no primeiro prêmio, 8400. 8.400, viu? Corujinha, a última de hoje. Amanhã tem mais. O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. Paulo Couto. A noite é nossa. É isso, então vamos adiante aqui, onde é que paramos? Lá no amigo José Luiz Riboli, lá do Espírito Santo. Esta amiga aqui diz o seguinte: olá, boa noite, na sua escuta, obrigado. Gostaria de escutar Amor Antigo, Rony Cardoso, desde já agradeço, Margarete. Abraço, Margarete. Tudo de bom, amiga. Esta amiga aqui, Edi Bittencourt, Laranjal conosco, obrigado. Lá quero ouvir Paulo Ricardo, para a avó Tereza, para nós da rádio, para sua família, para todos os ouvintes da Noite é Nossa, obrigado. Tenha um ótimo retorno, obrigado. Com as bênçãos de Aparecida. Isso aí, então tá. Para a dona Tereza, especialmente de Moisés. Tudo de bom. Heloísa também, homenageando a avó Tereza pelo aniversário, para todos da Noite é Nossa. Quero o Roberto, seu amor se vai. Valeu, Heloísa, boa noite, tudo de bom. Olá, boa noite, gostaria de pedir música para minha avó, Dona Tereza, Eleide Laura, ela adora essa também. Quero agradecer a todos da rádio pelo carinho com ela. Obrigado, beijos para todos. Olá, obrigado, amiga, vó Tereza, merece. Tiffany Gomes. A bonito seu cachorro, Tiffany. Então, tá bem. Abraço lá em Rio Grande conosco. Ó, aqui está ela, Dona Tereza. Boa noite, seu Paulo. Boa noite. Espero que essa mensagem chegue bem, que seja a última. Quero agradecer de coração a todos que me mandaram um abraço, que não foram poucos. E o senhor pela sua bondade. Que nada, amiga. E porque sei que vou chorar muito dia 31. Tá bem. Ah, bem, quem sabe, né, Dona Tereza? Não prometo procurá-la, mas por que não? Quem sabe, né? Muito obrigado, viu? Tudo de bom e Deus lhe abençoe e lhe guarde sempre. Ela agradece a todos, até os que não mandaram um abraço, viu? É, daqui a pouco esquece, se passa e tal, essas datas, né? Boa noite, amigo Paulo Couto, Amado Batista do Fragata, também quero música. O Amado Batista e a Jane, sua namorada, estão ligados. Boa noite, amigão. Tudo de bom aí você e Jane, viu? Boa noite, Paulo Couto, estou na sintonia da Pelotense. É música que quer também, um amigo, com a Diana. Para os irmãos do Povo de Mostardas, é o Edi Rocha Homem, lá de Tavares. Abraço, Edi. Tudo de bom, cara legal. Alô, Amaral, no VGV. Boa noite, Amaral. Obrigado. Obrigado, amigão. Radialista também. Amaral.

nossa casa. E as coisas que falou quando eu saí, lembro do meu pai que ficou triste, que nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, ó mãe querida, mas lições da vida eu aprendi. Porque eu vim procurar aqui distante, eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Sanfona que eu tocava, deixe um buri de café em cima do fogão. Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Na Pelotense, notícia de hora em hora. O hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, afirmou ter recebido ordens do então presidente Jair Bolsonaro para invadir o sistema de urnas eletrônicas. O programador foi ouvido pela CPMI dos atos de 8 de janeiro nesta quinta-feira e trouxe falas que complicam o ex-chefe de Estado. Delgatti afirmou que Bolsonaro teria pedido que ele assumisse a autoria de um grampo contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O ex-presidente teria prometido ainda ao hacker um indulto caso ele fosse preso. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não um oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso. Eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, código... não seria um código-fonte do TSE. Não. Seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar esse encontro. Ele assegurou esse indulto e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas... Nesse encontro, ele assegurou apenas o indulto. O encontro, relatado por Delgatti, aconteceu no Palácio da Alvorada e ele foi levado ao local pela deputada Carla Zambelli, que por diversas vezes permeia as relações do hacker com bolsonaristas. Segundo o hacker, após a reunião, Jair Bolsonaro ordenou que ele fosse levado para encontros com técnicos do Ministério da Defesa e com o próprio ministro. Delgatti afirmou ter ido ao ministério pelo menos 5 vezes. De acordo com o hacker, a intenção de Bolsonaro seria apresentar uma urna com código-fonte modificado no dia 7 de setembro, menos de um mês do primeiro turno. O senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? 7 de setembro, isso. Um hacker que fez o hackeamento na Vaza Jato e ele mostrando uma urna eletrônica numa propaganda eleitoral ou no dia 7 de setembro, dizendo que o 22 virava 13. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Olha o que, que o presidente pediu a ele. Porque a população reveria o... O hacker afirmou ainda ter conversado com Bolsonaro por telefone através de uma ligação feita por Carla Zambelli. O então presidente teria pedido que ele assumisse a autoria de um grampo feito contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. e garantiu que o hacker da Vaza Jato não seria preso por isso. E segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então, seria difícil a esquerda... Questionar? Sem questionar. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD, considerou o depoimento de Delgatti bombástico. Olha, não há dúvida nenhuma que esse é um depoimento absolutamente bombástico pela gravidade das informações e que não há dúvida nenhuma traz desdobramentos com a apresentação de novos requerimentos, tanto de aprovação de novas convocações como também de quebra de sigilos. Delgatti compareceu à comissão munido de um habeas corpus para ficar em silêncio, mas respondeu a todas as perguntas. Segundo ele, tudo que foi dito à CPMI também foi afirmado em depoimento à Polícia Federal. O que para o senador Fabiano Contarato complica a situação de Jair Bolsonaro. E eu não tenho dúvida que o senhor vai ser responsável para que a justiça brasileira determine a prisão imediata do presidente Jair Bolsonaro. Eu fui preso por tudo isso e estou preso ainda por isso. Perfeito. Até o fechamento desta reportagem, a deputada Carla Zambelli, apontada por Delgatti como quem determinou a invasão ao sistema do CNJ e quem fez a ponte junto a tratativas com Jair Bolsonaro, não se manifestou publicamente. O ex-presidente também não comentou as acusações de Delgatti, mas Fábio Van Garten, ex-assessor de Bolsonaro e que integra a banca de defesa do ex-presidente, foi às redes sociais e negou que tenha cogitado a entrada de técnicos na campanha presidencial e afirmou que muita gente busca holofote e fogo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Na Pelotense, notícia de hora em hora. Domingo, 10h30 da manhã, aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, sempre é carnaval com Marcos Fonseca, o senhor do carnaval. Tudo, tudo sobre as nossas escolas de samba, blocos, bandas e cordões, todos os domingos das 10h30 a 1 da tarde, na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, Marcos Fonseca, sempre é carnaval. Sempre é carnaval. Na Pelotense, notícia de hora em hora. Everybody wants to Why can't we live together? No one wants, no one wants, no one wants just a little peace in this world. No one wants, no one wants. All we want is some peace in this world. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Pelotense, 10 horas e 12 minutos. Thank you. Essa é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. No Woodstock, mais de 500 mil pessoas vibraram com Jimi Hendrix, Janis Joplin, John Coltrane. Nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está conectada com tudo o que acontece no mundo da música e da cultura. Mãe, bora naquele festival? Bora tu. Vou assistir de camarote com as gurias. É rock and roll, bebê. AGERT, 60 anos. Em sintonia com o agora. Aposentado e pensionista da INSS, faça portabilidade bancária de seus empréstimos e tenha a possibilidade de tirar entre 500 e 10 mil reais. Ligue e simule suas opções de crédito. X Mais Fácil Empréstimos. Deodoro, 650, Sala 1, Esquina Floriano. Telefone 3027-6008. Pelotense 620 AM, a sua rádio. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro no acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo, tempo, ouve bem o que eu te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, tempo, tempo, tempo, quando o tempo for propício. Tempo, tempo, tempo, tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo, tempo. O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Apenas contigo e comigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem terá sido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, num outro nível de vínculo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Oferece elogios. Tempo, tempo, tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Pelotense, 10 horas e 22 minutos. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day.

Comece o dia com as melhores músicas de todos os gostos no programa A Caminho do Sol, às 0h. Às 6h, não perca o programa Realidade Rural com Leandro Freitas, que traz informações importantes sobre o setor rural e convidados especiais. Às 7h30, é hora de curtir o Adalim Medeiros Show, com muita informação policial, música e interação com os ouvintes. Não fique de fora da melhor programação radiofônica da região. Sintonize Rádio Pelotense 620 AM e descubra por que todo mundo ouve. Nossa equipe trabalha incansavelmente para oferecer informação, entretenimento e música de qualidade para você. Então se liga na frequência 620 e curta Rádio Pelotense. Todo mundo ouve. Você, então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. E você ainda me pede para não correr assim, meu bem, eu não suporto mais você longe de mim, por isso eu corro demais. Sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar. Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa outro dia ver chegar. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar eu andaria. Eu não corria demais, agora corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Se vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar eu andaria. Eu não corria demais, agora corro demais só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Na Pelotense, notícia de hora em hora. I loved you, although against my will, I knew I loved you. Time was standing still because I loved you. But someday I knew you would fly away. Tomorrow, there could never be a new tomorrow. For I can only think of yesterday. In every way, I love you. Such memories hundreds of moments when I loved you. I loved you then, but you were never mine. A summer to remember for all time, leaving me with tears from farewell eyes, those precious moments saying last goodbye. And I loved you. Saying last goodbye. And I loved you. I loved you. I loved you. Pelotense, 10 horas e 39 minutos. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. Aviso de utilidade pública. O Hemocentro de Pelotas necessita de qualquer tipo de sangue para repor o estoque. Sua doação é sempre bem-vinda. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e no primeiro sábado do mês, das 8 às 13 horas, exceto feriados. Avenida Bento Gonçalves, 4569. Doar sangue é doar vida. Apoio Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve. Você já pensou em salvar vidas? Agora você pode fazer parte de uma grande corrente do bem. O Banco de Sangue Virtual é uma plataforma online que foi criada para conectar doadores voluntários a pacientes que precisam de doação. Faça o seu cadastro em nosso site e vamos juntos salvar muitas vidas. Banco de Sangue Virtual, conectando pessoas para salvar vidas. Realização Instituto Mox. Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Pelotense, 10 horas e 49 minutos. Vida minha, non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce, sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Vestito leggerissimo morrei e mi abbandonerei per vedere di nuovo la vita mia, rapidissimo addio. E guardo fuori, vedo cuori e sono gli altri. Sei la vita mia. Sintonize a Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo está ouvindo. A sua companhia musical perfeita. Pelotense, 10 horas e 57 minutos. Eu queria que a saudade não lembrasse mais você e matasse essa vontade que eu sinto de te ver. Mas o coração da gente é um bobo quando ama. Quanto mais longe a paixão, mais tem fogo em nossa cama. Choro até dormir. Fica Essa é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. Na Pelotense, notícia de hora em hora. Lançados nesta quarta-feira, dois programas pelo governo do estado voltados especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade social no Rio Grande do Sul. Um deles segue na linha do acesso ao ensino superior e o outro, o viés do empreendedorismo. O programa chamado Universitário do Amanhã, realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola, o CIEE, oferecerá milhares de vagas aos alunos da rede pública estadual em cursos preparatórios à distância para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O programa será coordenado pela Secretaria de Assistência Social. O titular da pasta, Beto Fantinel, explica como deve funcionar a proposta. O Universitário do Amanhã vem para que a gente possa auxiliar o jovem vulnerável que está saindo do terceiro ano do ensino médio ou que já concluiu o terceiro ano do ensino médio e o Estado perdeu a mão dele. E nós queremos que este jovem tenha uma capacitação, um curso intensivo de qualificação para que ele possa chegar no exame do Enem preparado para ter bom desempenho e ingressar no ensino superior. Esse é um projeto que tem 3 mil vagas oferecidas para municípios com menos de 25 mil habitantes e nós pretendemos, a partir do desempenho deste programa, deste ano, poder ampliar nos próximos anos. Beto Fantinel fala sobre o papel dos municípios dentro do programa Universitário do Amanhã. Os jovens terão oportunidade de ingressar neste pré-ENEM dentro dos municípios que aderirem ao nosso, a este edital. Porque nós estamos solicitando que o município dê as condições adequadas de internet, computador, espaço, atenção a este jovem que precisa da atenção do poder público para ele poder ter o acesso, né, a esta qualificação, esse processo de formação. Então, os municípios deverão fazer adesão junto à Secretaria de Assistência Social. Nós abriremos aí 30 vagas para cada município. O segundo programa lançado nesta quarta-feira pelo governo do estado foi o Empreender Social RS, que irá oferecer 15 mil vagas para a capacitação de micro e nanoempreendedores de todo o estado, fomentando a geração de renda e possibilitando maior autonomia por meio do empreendedorismo. As capacitações serão executadas pelas prefeituras e organizações da sociedade civil que firmarem termos de cooperação com a Secretaria da Assistência Social. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Na Pelotense, notícia de hora em hora. Você sabia que pode comprar passagem sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Sintonize na Rádio Pelotense 620 AM e mergulhe em uma programação repleta de informação, entretenimento e música de qualidade, de segunda a domingo. Das 10 horas às 12 horas, você não pode perder o programa Comando do Sucesso, com Cláudio Silva, que traz muita interação com os ouvintes e música de qualidade. Às 12 horas, fique por dentro das últimas notícias do mundo esportivo no programa Uma Atualidade Esportiva, primeira edição, com Rubens Silva. Em seguida, às 12 horas e 30, o programa Cotidiano com Caldenei Gomes traz discussões sobre assuntos diversos com convidados especiais.